sou eu. Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo. Só de lembrar a sua cama já tremeu. Quem é? Quem é? Sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Sou eu, sou eu. Avisa que eu cheguei. Quem tá comigo joga a mão pra cima e diz: vai, safadão. Tô vendo pela rede social que casazinha é bom de foto. É cada legendinha apaixonada, vai me enganar aí que eu gosto. Mas o que, mas o que? Mas não tá com cara aqui na hora. Pra perceber se agora que ele chegou no ponto G. Deixa eu chegar pertinho que eu quero ouvir. Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo. E só de lembrar a sua cama já tremeu. Quem é quem? Sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo. Chegou no ponto G. Alô,